Alma angustiada, espírito abatido, tristeza no olhar, um coração ferido. Quem te vê por fora não consegue decifrar o contexto da história que você teve que passar. Mas Deus já preparou mesa no deserto pra te alimentar, rio em terra seca pra te saciar, coluna de fogo pra te aquecer, só pra mostrar que Ele cuida de você. Aquele livramento que você não viu, e sabe, aquela porta foi Deus quem abriu, mesmo você dizendo que Ele não te viu. Olha só o que Ele já fez por você. Pra te alimentar, rio em terra seca pra te saciar, coluna de fogo pra te